H63110, chame Recife agora na frequência 12685. Não foi possível encurtar essa aproximação devido a tráfego junto ao centro aqui. Sem problema, amigo. 12685 com Recife. Obrigado pela sua atenção aí, uma excelente noite. Obrigado, vamos ser. Boa viagem. É possível voar na proa 30 e nela descer tal localizador a fim de perder altitude? Relativo ali o que vai esquerda na proa 030, tendo o limite como localizador. E se mantenha o 30030. 030, gente, 7742. Polo Salvador, TAN 3662, na posição 02, para o pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, TAN 3662. Autorizado, chamada para o táxi, TAN 3662. Polo Salvador, 3858, eu posso para o táxi no 06, para o pushback acionamento. 3858, autorizado, chame táxi. Isso, finalmente, eu não posso falar táxi, 3858. Projeto 6748, desse mantenha 2000, nesta proa irá interceptar o localizador e completar? Estimativo, 2000, nesta proa, aguardo o lote 6748, é 1015, QNH? É 1015, a proa que está mantendo é 036, confirma? Afirmativo. Sim, nesta proa intercepto e completo ele, sem glide, projeto 6748. táxi, o TAM 3662 com 53 a bordo, 2:50, alternando Fortaleza. Oi, 18-6. 18-13, 9604, boa noite. 118, decimal 6. 18-6, 9604. 6, o TAM 3662. Torre Salvador, o gol 9604, tem 1,5 mm externo, baixado e travado. Gente, gol 9604, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus com 07 nós, ajuste 10, 15, informa os primeiros 90 metros, pistão no zero, estão fechados. Tá livre o pouso na 10, ciente dos 90 metros interditados, 9604. Salvador, T3850, pronto para o táxi, com o POB de 77, autonomia de 4:15, eu tenho a Teresina. Então, 3858, táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie, torre no 8, decimal 6. O ajuste no 015, bom voo. Deve táxi a Juliette Alfa, Charlie, no ponto para 186, T3850. Salvador, boa noite, o TAM 3662, no ponto de espera deslocado da 10, pronto, visual com a aeronave na final. Gente, o TAM 3662, confirme se após o pouso da aeronave tem condições de agilizar as manobras para decolagem. Afirmativo, tem condições, TAM 3662. 186, Webjet 6748. Para decolagem. Rapaz, o pouso do Boeing da Gol. A linha mantém pistão na tela. TAM 3662. Torre Webjet 6748. Vai mais 2 milhas, vai passar o externo. Web 6748, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. E reporte Simbra, baixado e travado. Sim, a gente reportaremos. Salvador, boa noite, TAM 3858, ponto espera da 10, pronto. Gente, boa noite, mantém o ponto espera do TAM 3858. Vai manter o ponto espera 3858. Ouro 604, solo aos 49, libera a direita, agilizando por gentileza, estamos solando 21.9, boa noite. Direita, Gileza, 219, no 604, boa noite. Paulo Salvador, o Gono 604, ele livrou na sua escuta. 07 nós, ajuste ao no 0 no 5. Leve decolagem, pista no 0, no 0 no 5, ajuste, tá 3662. Web 6748, informa o tráfego, iniciando rolagem, pista no 0, Airbus, continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Ciente, aguardando a autorização, Web 6748. Ajuste 1-0 no 5, tem pouso autorizado, pistão no 0. Atento aos primeiros 90 metros, pistão no 0 estão fechados. Gente, Webjet 6748. 3662, decolar 250, controle agora em 119, decimal 35, tem um bom voo, boa noite. 135, boa noite, obrigado, 3662. Olho Salvador, boa noite, 3662. 3662, boa noite, contato sobre o 370. Atenção, 370, tá 3662. Autorizado, alinhar e manter, pichão no zero. Alinha e mantém, vamos zero, 3858. Jet 6748 no solo, aos 52, libera a direita, chama o solo no 21 decimal 9, boa noite. 219, alisar, Jet 6748. Da 3858, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 1 no 20 graus com 07 nós, ajuste 1 no 0, 1 no 5. 6748. 6748, táxi V Alfa, Juliette, gate 04. Alfa e Juliette para o gate 4, Webjet 6748. Salvador, boa noite, Celta 3858, decolado, cruza 2000, vamos pra ti. Contato radar 3858, subo nível 370. Ascensão 370, pode levar o Momo na presença? Cumprindo a restrição de altitude, está autorizado. Boa noite, Papa Tango, Oscar Golf Tango. Oscar Golf Tango, Prodo VR, informe da descida, ajuste 1015. Parou da descida, senhor, sente da Delta, Oscar Golf Tango. 2000 pés. 2000 na Prodo VR, 1015, Golf Tango. Ground cam 3152, ready for pushback, start at position number 3. Approve, start up and push, report to taxi, stand 3152. Roger, I'll call you back for taxi 3152. Boa noite, é Portugal 157, crossing level 165, descending level 110, proceeding to Alagoinhas. Era Portugal 157, coloque identical, descend level 040, bom arrival, QNH 1014, correction 1015. Portugal 157, return down 4000 feet, bom arrival on the QNH 1015. 2 alert to copy 5. Ground, please, do you have your exit clearance? For 3152. Firma level 3152, clear for to receive, fly level 330 via upper risk 5H. After takeoff, runway 10, left turn, book a departure. Aracaju Transition, Salvador Control 11935, Skulk 5112. Level 330, approved to Recife, yeah, approved 58, departure runway 10, Puka departure, Aracaju transition, departure 11935 and Skulk 5112, 3152. Departure taxi. Call you. Affirm 6-0. Affirm 6-0 and we have 3 hours, 45 minutes, diverging Nassau. 40, hold point, you ready? Q18105 and tower 118.3. KO, holding point 18, call it tower 3152, thank you. Correction, the tower is 118.6. 1186, roger. Tower, tower 3152, holding point, ready for departure. Fuel ramp at takeoff, 130 degrees, 07 knots. Okay, clear to line up and takeoff, 3152. 3152, about 805, contact Salvador Control, 19935. 11935, Camp 3152, good day. Salvador Departure Control, good evening, TAM 3152 with you out of flight level 023 up to flight level 330. 3152, climb level 330 and the descendant. Roger, climbing the flight level 330, TAM 3152. Confirmo, prossegue para o ano 7. Afirmativa, senhor, se possível. Modifica da presença. Afirmativa. Desça para UNO 1500 pés, ajuste 1015, aguarde transferência. Para 1500, 1015, aguardando, gostando. Portugal 157, clear descender 2000, carriage 1015, clear less approach without glide slope, report establishment localized. 7 is re-clear down 2000 feet, 1015 on the carriage, and clear for the approach runway 10 will be a localized approach, no glide slope.